Iraque, Recife. Boa noite, Iraque. Estamos aqui na sala com o Berd, o Greg, o Shimi. O Berd está em Colônia. O Shimi está no Canadá, em Saguenay. O Seb está na Holanda. É um DJ que está mandando essa base lá da Holanda. E o Dani Bé está na Argentina. Hermano. Ajeitando aqui, porque o Bert vai entrar, a imagem de Bert vai entrar aqui da Alemanha, mas ele não tá acertando o link. Thank you. Seb, are you here? Are you there, Seb? We are in a pub in Recife. Ah, Shimi, esse saxofone tá vindo aí do Canadá. Bem-vindas, notas do Canadá. Ah, temos agora o Bernd Cole diretamente da Alemanha. Salve, salve, Bernd. Hey, Bernd. Hey, Seb, can you change the beat, bro? We are in a bar. We are in a pub. Ah, now I can see Seb. Hello, Seb. Say hello to Recife, bro. Recife. Which city in Netherlands are you? In which city? We can't hear your mic, bro. Aí, ó. Aê, salve, salve, Bernd. Seb. Seb, DJ Seb, diretamente de Roermond, na Holanda. Bem-vindo a Recife, Seb. Bem-vindo, Bernd. What are you showing to us, Bernd? Is a drink. Olá, olá, agora temos Shimi, diretamente de Saguenay. Estado de província de Quebec, Canadá. Ça va bien? All here plays the jump, they shout out around the street. Around the street. You said yourself what was listening to. Rock Tribe in the house. Welcome, Rock Tribe. Bem-vindo, Rock Tribe, diretamente. Rock Tribe diretamente de Esmirna, Turquia. is happening, then he becomes groovy. Become one of those. Cool God. I play some bass. To approve. Hey Ben, many thanks, Ben. Are you going? Okay, are you leaving? Cool. Bom pessoal, uma salva de palmas aí pro baixista Bernd da Alemanha que tá indo embora agora. Valeu, Bernd. Obrigado. Ah não, ele vai tocar. Como é, Bernd? Você vai embora? Are you going, Bernd? Ah, ele tá mostrando. No. Zep is going. Pronto, o Seb saiu da sala, aí ficou sem base. Aí eu vou colocar um sample. I will play some samples. Maybe what do you like to play, band? What do you like to play, band? Tell us. A monotonous Brazilian flow. Play me some monotonous Brazilian flow. Okay. Bass lines, and I copy them. Okay, let's try. No bass line, but I have these drums. Let's Let's make this thing international. Let's make this thing international. Thank you. Thank you.

Opa, Bobert, play drums in the house. Also from Canada. Aí, o Bob toca batera diretamente do Canadá, grande baterista canadense. Bem-vindo a Recife. Welcome to Recife. Robert, even in your life, some truth. Anastasia in the house. Anastasia na casa. Anastasia, é isso aí. It's a great pleasure to be here. Thank you. Even in your lies, some truth slips through. Even in your lies. Agora vendo o baterista Bob, é o grande Roberto, Robertinho do Canadá. Tem o Robertinho do Recife. Esse é o Bob Play Drums from Canada. Yeah! I will turn down my drum for you, bro. Thank you. isso aí. O sample anterior era da... da Núbia, cantora de reggae e compositora do Maranhão. E esse sample agora é da... é do Mos Def, do Umi. E eu vou parar o baixo e a gente vai escutar o baixo que já tá chegando da Alemanha ali. Então a gente vai escutar o baixo da Alemanha, a batera do Canadá, o sax do Canadá também, o teclado da Turquia, Esmirna. Saravá. Where are you from in Canada? Play drums. Which city? Ah, sorry, you are playing, you cannot answer, but let's go. I cannot accept half-baked theories that sell newspapers. I'm a scientist, not an alarmist. I'm a scientist, not an alarmist. I cannot accept half-baked theories that... Half-baked theories. I don't expect you to believe anything. Anything. I don't expect you to believe anything. But fortunately, I can produce a witness. A witness. Sumo in the house. Sumo na... diretamente de Israel. Salve, salve. Thank you.